estavam na praça foram embora também. Eles estavam lá única e exclusivamente pra fazer a segurança do pessoal do Mundo Livre, tá ligado? Então, tipo, tinha quatro viaturas na praça virado pro palco, assim. Não rolava nem fazer, nem puxar rádio grade em cima num banner gigante, 3 metros de altura, assim, da rádio Mundo Livre, né? Foda. Mas, assim, eu acho que era um rolê, tá ligado? Um rolê que foi feito, assim.